nessa ilha de calor. O futuro é inseto, luzes e óleo de motor. Grafite, rupestre, espécie silvestre, prospera, feito peste, meu manto reveste. Nascida do bicho da rua de tempos estranhos, de baixo iminente, que não falta é chão sem mente, pregando controle, mas sou resistente. Futurista demais pra você, procurei seu talento, cadê? O culpado tem nome, endereço, vai pagar o preço, não adianta correr. Minha carne morna, eles querem crua, assim da manhã, sob a luz da lua. Tenho minha vida, cuida bem da sua, quer me afrontar? Se vê na rua. Não me dói mais. Aceitei o meu destino longe de você. Entre brechas no asfalto, nessa ilha de calor. O futuro é inseto, luzes e óleo de motor. Quanto custa minha vida? Quanto custa ser amado? Quanto custa sua vida? Quanto custa o cerrado? A que custo tem ainda? A que custo tem voltado? Quanto é que vai custar um coração desertificado? Quanto é que vai custar uma nação desertificada? Quanto é que vai custar o verde e o amarelo? Se só vejo leve cinza do belo magrelo. Se só vejo leve cinza do grande cutelo. Se no projeto da grande cidade o conforto foi